bonito ver vovô e vovó caminhando juntos lado a lado. Mesmo com o tempo sendo cruel, o amor deles era sagrado. Tantas promessas, tantos sacrifícios, brigas, perdão e reconciliação. Hoje em dia é tudo tão frágil, o amor não passa da paixão. Se der problema é mais fácil desistir. Ninguém quer consertar, só quer fugir. Não existe casamento como antigamente. Hoje não dura 20 anos, infelizmente. Falta paciência, sobra vaidade. E o pra sempre virou só vontade. Hoje é tudo muito instantâneo. Curte, beija, casa e depois some. Esqueceram que amor de verdade é mais do que status e sobrenome. Antigamente era au-au e raiz. Hoje é ego, jogo e cicatriz. Se der trabalho, preferem apagar. Mas amor de verdade sabe lutar. Não existe casamento como antigamente. Hoje não dura 20 anos, infelizmente. Falta diálogo, sobra egoísmo. E o amor se perde no individualismo. Mas eu ainda acredito na construção de um amor que resiste à solidão. Quem sabe a gente muda essa história, escreve junto uma nova memória. Pra que exista casamento como antigamente? Tem que plantar todo dia, ser persistente. Amar na dor, sorrir na dificuldade. Fazer do amor a nossa eternidade.